2, 1, 1, 2, 7, 8, 2. Dois, três, cinco, acione identificação, via chegada Bonfim, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. 4.000 pés, via chegada Bonfim, 0014, ajuste no 43. Siga. Autorizado, azul 4235, produto servidor 367. Obrigado, 3.7.4.7.4.7. O 4298, voe na produto servidor 366, desce para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando servidor 366. Na produto 366, 2.500 pés, autorizado... Muito boa noite, eu vou 2175, pronto. O 2175, boa noite. Autorizado, né? E decolagem no zero. Vento 090 graus, 109. Livre linha de decolada 10, gol 2175. Gol 21175, decola aos 20. Controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. 1208, bom carnaval, senhor. Até mais. Complete final do procedimento RNAV, chame torre 18, décima 295, obrigado, boa noite. Muito boa noite, controle Salvador, voo 21175, decolado na Dael Leda Motiva, passa 1810. Voo 21175, contato radar na decolagem, escutar para o nível de voo 360, saída da Dael, autorizada proa de Leda. Proa de Leda, direto da presente voo 21175. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, final da 10. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena com 119. Autorizado pouso, pista 10, Azul 4298. Do 4235, autorizado final do procedimento RNAV, partindo do Serra Vitor 367, descida para 2500 pés. Reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado procedimento RNAV da 10, para reportar passando Serra Vitor 366, do 4235. Do 4298 no solo 25, direita no 21, décima 1. Direita 2, 1, 1. Obrigado, boa noite. Voo 2175, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. 12835, 251, boa. Boa. Meu Vitor, Hotel Delta, vento 090 graus, 119, altímetro no 04, decolagem a critério pro norte. Passando Terra Vitor 366, estabilizada, azul 4235. Azul 4235, completa o final do procedimento RNAV, chama a torre em 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite, 4235. Boa noite, bom posto. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, final de 9 milhas. Azul 4235, boa noite, ajuste no 0, no 4, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Informação, Robson 44 decolando, pátio de aviação geral sem interferência, vai seguir 500 pés para o setor norte. Aguarda livre pouso, centro de tráfego, azul 4235. Vitor Hotel Delta, inicia decolagem para nós. Recente visual, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, não há tráfegos a reportar, segue direto L Dia, reporte na curta. Reportando na curta final, agradeço, tenha uma boa noite, Vitor Hotel Delta. Boa noite. Salvador Approach, good evening, Oceania 6224, we have information yet on Mario arrival. Kinetic 224, squawk identification, fly stop to intercept my arrival, descent flight level 050, KNH 1014. Squawk ident, flying stop now, descent flight level 050, O azul 4235. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 1 centena com 11 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4235. 4235 no solo aos 32, direita 121, decimal 1. Direita 21, obrigado, boa noite, 4235. Curta final, inicia Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, pouso com o risco, aposte no solo controlado. Pode no solo controlado, Hotel Delta, grato, boa noite. Voo 1170, acione identificação, via chegada Mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste no 014. Quando eu ia chegar na Mar, já é agora, está 14, agora eu ia voar para o passo, autorizado e na curtíssima final, livre a frequência, causa de falha de comunicação, Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, tenha uma boa noite. Graças, você também. Oceaner 6224, voando para o Serra Vitor 366, Oceaner 6224, fly Serra Vitor 366, descend 4000 feet, KNH1014. Oceaner 6224. Oceaner 6224, fly now Serra Vitor 366, thank you, Oceaner. Channel 6224, descend 2,500 feet, near GNSS approach, report passing Serra Vitor 366. Descending to 2,500 feet, here for the RNAV 210, we call you passing Serra Vitor 366. Ocean Air 6313.000, tá pronto. Ocean Air 6313, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pistão 0. Vento 090 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar 10, Ocean Air 6313. Fogo no 1170, desça para 4000 pés, voe na Pro de Serra Vitor 366, ajuste com 015. Ok, nós estamos executando a X-Ray, assim que eu mandei. Confirme, vai, o ILS X-Ray está fora. Confirme se realizou a RNAV ou NDBZU. Aguarde, por favor. Então, Gol 11 setembro. Confirme o NDP, Zulu ou o VOR Delta Mike-Eco? Não, vai ser para o R na época, tá bom, ok? Gente, vou ir na Pro de Serra Vitor 366, o Gol no 170. 366, voando para Santo Santo, viu? Irmão. Obrigado. O 1170 autorizado para o Pro de Serra Vitor 366. Voando 366, conta pequeno, 580 aqui. Gente. Ocean Air 6313, decola os 41, controle Salvador 120.8, tenha uma boa viagem. 208, uma boa noite, Ocean Air 6313. It's final RNAV procedure, contact tower in 118.95. 118.95. Controle Salvador, muito bom, Ocean Air 6313, da Eule, da Marte, na Cruz, 1800. Ocean Air 6313, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El, autorizada para o Odileda. 360, permissão da El na Pro Odileda, Ocean Air 6313. Salvador, salva aqui, livre na Chinese 6824, in open, Sierra Victor 376, stop. Ocean 6224, good evening. Altimeter setting 1015. I still don't have you in sight. Continue approach, expect any clearance. Hey, expect clearance, Ocean 6224. Consegui para 2500 com referência, ou 1170. 1170, autorizada descida 2500 pés, autorizada RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, passaremos passando Serra Vitor 366. Gol 1170, redução de velocidade 1909. Tá feito, isso é melhor. Gol 1170. Ocean Air 6224, I have in sight, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Yeah, we clear to land, Ocean Air 6224. Charlie, o 6313 obteve algum approach Montima? Pode coordenação com o centro, o Xanair 6313. Próximo. Xanair 6313, autorizada para o Edmótima. Direto para o Edmótima, 6313, obrigado. Voo 1970, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 015. Channel 6224, on the ground at 46, turn right, contact Salvador ground 121.1. Bom, 1170, compartilhando o procedimento da RINAVE, chame a torre em 1-8-9-5. 1895, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. E Salvador, boa noite, voo 1170, uma milha para o 372 estabilizado, RNAVE da 90. Voo 1170, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 129. Deve pouso pista 10, voo 1170. Xenair 63, 13, chame o centro Recife 12835, alterna 1251. 2235251, Xenair 63, 13, boa. Boa. No solo 51, direita 121, décima 1. 21, da bandeira. Obrigado. Aposição, solicita o Serra Vitor 366. Bom, na 970, autorizado na presente o Serra Vitor 366, descida para 2.500 pés, autorizado no final da RNAVE, o ajuste na 015. 7 até 2.500, direto do Serra Vitor 366, obrigado. Boa noite, Guardião 05, prossiga. Guardião 05, vento no aeródromo 080 graus 109, decolagem a critério. Objetivo, ajuste 10015, Guardião 05. Guardião 056, confirma o tempo estimado de voo? Estimamos 40 minutos e pouso grupo de Zulu na base em Ondina. Tente o Guardião 05. Segue com proa do Faleta Point, chama o controle 120, décima 8. Guardião 05. Proa do Faleta Point, para 120, décima 8. Prato, terra, bom. Controle Salvador, muito boa noite, Guardião 05. Guardião 05, mantém-se em condições visuais, 500 pés, linha do litoral, reporte visual com local de pouso. Condições visuais, linha do litoral, 500 pés, vou mandar quanto visual com local de pouso. Sério, está pesado, Alessandro. Voo 1970, completa final do procedimento RNAVE, chama a torre em 118, decimal 95. Eu vou 95, obrigado, Marcos. Salvador, Forest, voo 1970. Voo 1970, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 119. Sente livre pouso, pistão no zero, voo 1970. 970, no solo 02, direita 121, decimal 1. Direita 21, boa noite, nossa. Salvador, boa noite, Azul 4980, ponte aérea da 10, pronto. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pista 0, vento 090 graus, 119. Autorizado alinhar e decolar na 10, Azul 4980. Prossiga. TAM 3305, após início da rolagem da Embraer Azul, autorizado a ANEEL e manter no zero. Após o Embraer, ANEEL mantém 1 a 0, TAM 3305. Sou no 723, oceano identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Chegada Bonf, 4980, decola o 08, controle Salvador 120, décima 8. 208, 4980, obrigado, boa noite. O TAM 3305, devido ao perfil de saída semelhante, vai aguardar 2 minutos para iniciar a rolagem. Informativo na sua escuta, alinhado em 93305. 980, contato radar na decolagem, sobre via saída PUCA para nível de voo 350. Sobe via saída para 350, azul 4980. Azul 4980, autorizado a Prodo Romeo Fox 018. Prodo Romeo Fox 018, 4980. Autorizado decolar tipo no zero, vento 090 graus, 109. Base autorizada 10033. Tan 3305, decola os 12, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite, Tan 3305. Trone, muito boa noite, Tan 3305, decolado, está 1400, na Cuca, Aracaju. 3305, contato radar, suba via Fuca para o nível de voo 330. Via Fuca, ao 330, 3305.